vivi tudo aquilo que eu vivi no começo ali do Manifesto ali, da gente gravar no estúdio, foi tudo aquela coisa assim, poxa, muita aparelhagem, muita gente envolvida para o mesmo ideal que era fazer o DVD, e a gente era o centro daquilo, então uma responsabilidade, mas também um orgulho muito grande fazer isso aí. O que eu gostei mais mesmo foi de que estava todo mundo empolgado com a estrutura que a gente estava proporcionando junto com a Pangeia, tá ligado? Porque nós, mais empolgado ainda, porque a gente não tem normalmente ali 9 câmeras, um som o melhor possível, toda uma equipe de assistência, até se marcar, até ambulância tinha lá pra nós, não sei o que. A gente nunca teve muito isso, tá ligado? Então nós tinha tudo que tivesse direito, tá ligado? Ah, estamos precisando de uma água, já tava água na mão. Isso aí pra nós foi divertido, não tem?